que o Pai nos revela, remidos na paz que conduz a seguir o caminho da cruz. Lá vem ela, nossa advogada singela.